Capítulo 2: Homem, um Espírito Eterno. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Gênesis 1, versos 26 e 27. O homem é um ser espiritual feito à semelhança de Deus. Jesus disse que Deus é Espírito. João 4, verso 24. Assim como se pode perceber, o homem é um espírito. O homem é um espírito, tem uma alma e habita um corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Quando o corpo físico do homem está morto e sepultado, o espírito vive. Espíritos nunca morrem. O homem é espírito e essa parte de nós é eterna. No trecho a seguir, Paulo fala acerca da morte física. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Filipenses 1, 23. Paulo vai viver. Quer seja no corpo ou fora do corpo, ele ainda viverá. Se ele permanecer ou viver na carne, pode ensinar a igreja em Filipos e ser uma bênção para eles. Isso seria mais útil para os filipenses. Entretanto, seria incomparavelmente melhor para Paulo partir e estar com Cristo. Paulo está dizendo: ou vivo no corpo, ou vou embora para estar com Cristo. Quem vai partir? Eu vou partir. Paulo não está falando sobre seu corpo. Seu corpo não iria partir. Paulo está falando sobre o homem interior, o homem espiritual que vive dentro do corpo. As pessoas às vezes perguntam: nós vamos conhecer uns aos outros no céu? Eu devolvo com outra pergunta: você conhece os outros aqui embaixo? Perceba que você é aquele que estará lá. Se você conhece os outros aqui embaixo, então os conhecerá lá. Você é aquele que está aqui e será aquele que estará lá. Paulo dizia: eu vou partir e estar com Cristo, que é bem melhor. Gosto disso. Se ele tivesse dito que era melhor, já seria bom, mas ele disse: é incomparavelmente melhor. Alguns falsos mestres ensinam que quando um homem morre, ele está morto na mesma forma que um cachorro quando morre. Não. Com o homem não é assim. O homem é mais do que um corpo, ele é um espírito, ele tem uma alma e habita um corpo. Outros dizem que quando um homem morre, ele entra no sono da alma. A Bíblia não ensina isso. Alguns dizem que o espírito se aparta, mas depois volta em uma vaca, um cachorro ou em outra pessoa. Contudo, a reencarnação não está nas Escrituras e é antibíblico. Permaneça com a palavra de Deus e ela resolverá todos os seus problemas nesta área. Paulo disse: eu vou estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Paulo pregou as mesmas verdades e ensinou os mesmos fatos a todas as igrejas. Aqui, ele usa palavras diferentes para ensinar a mesma verdade abençoada para a igreja em Corinto. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, segundo Coríntios 4, 16. Existe um homem interior e um homem exterior. O homem exterior não é você, é apenas a casa na qual você mora. O homem interior é você de verdade. O homem interior nunca envelhece e é renovado dia a dia. O homem interior é o homem espiritual. O que é o nosso espírito? Mantenha em mente os textos bíblicos que já citamos até aqui. Romanos 8,14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Em seguida, o versículo 16 nos traz uma pequena compreensão acerca de como o Espírito de Deus nos guia. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Em outras palavras, o Espírito de Deus testifica com o espírito do homem. Provérbios 20, 27 diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. De acordo com essas passagens, Deus nos guiará por meio dos nossos espíritos, Portanto, devemos descobrir o que é o nosso espírito. Jesus disse a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, verso 3. Nicodemos, sendo um homem natural, só poderia pensar naturalmente. Então ele disse: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus não estava falando sobre um nascimento físico. Ele disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ele estava falando sobre um nascimento espiritual. A parte do homem que nasce de novo é o seu espírito. O espírito do homem recebe vida eterna, a vida de Deus e a própria natureza dele. Foi a partir do espírito do homem que foi feita uma nova criatura em Cristo. Paulo chama o espírito do homem de o homem interior. Pedro chama o espírito do homem de o homem interior do coração. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3, verso 4. Em muitas passagens, quando a Bíblia fala sobre o coração, está se referindo ao espírito. Na realidade, esse é o verdadeiro homem. No Novo Testamento, onde quer que a palavra coração for usada, substitua pela palavra espírito e você terá uma imagem mais clara acerca do que a Bíblia está falando. E isso ajudará na sua crença e na sua fé. É o espírito humano que é nascido de novo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Com isso, refiro-me ao homem interior. Não poderia estar me referindo ao homem exterior. Quando você nasce de novo e se torna uma nova criatura, não recebe um novo corpo. O homem exterior continua exatamente como antes. Se você era careca antes de nascer de novo, continua careca depois disso. Se tinha olhos castanhos antes, permanece com olhos castanhos. O homem exterior não muda. Deus não faz nada com o homem exterior. Você é que tem de fazer alguma coisa com o homem exterior. Você descobre o que Deus quer que você faça com o homem exterior por meio da Bíblia. E então você faz. Deus faz alguma coisa com o homem interior. Deus faz do homem no interior um novo homem em Cristo, uma nova criatura, uma nova criação.